De repente você estava lá. Como foi que eu nunca pude notar? Foi necessário ser solitário pra aprender a amar. Um coração reflete as ondas do olhar. Você não vê como ele pode sonhar. Ligo o alarme, pois nunca é tarde pra aprender. Agora eu sei quem você é. Chegou ao fim a dor e o medo, coisas que a solidão traz. Se o que se tem é o que se quer, te quer em mim. Pra que segredo? O resto é só sedução. E nada mais. De repente você estava lá. Como foi que eu nunca pude notar? Foi necessário ser solitário pra aprender a amar. Agora eu sei quem você é. Chegou ao fim a dor e o medo, coisas que a solidão traz. Se o que se tem é o que se quer, te quero em mim. Pra que segredo? O resto é só sedução.